tradição com nutrição. A nutricionista Rita Moraes dá-lhe alguns conselhos e sugestões para uma alimentação saudável. Tradição com nutrição. Semanalmente na Boa Nova. Cá estamos então para mais uma semana e, como sempre, mais um assunto neste Tradição com Nutrição, com a nutricionista Rita Moraes. Hoje olhamos também para as bebidas, neste caso com particular atenção, para a água, uma delas que tão necessária é ao nosso corpo. É mesmo assim. É essencial. A água é essencial. E este assunto já não é novidade, já foi falado nas rubricas anteriores e por isso mesmo é que eu vou voltar a referir que é para, em 2012, nenhum dos ouvintes se esqueça desta bebida de eleição. Os tão conhecidos refrigerantes, os sumos, as bebidas alcoólicas devem ser evitadas, como também já falamos. E todos nós não nos devemos esquecer disso. A bebida de eleição, como disse, deve ser a água. Deve e tem que estar presente no seu dia, no meu dia e de todos. Com uma atividade normal, perdemos por dia mais ou menos 2,5 litros de água, o que significa que temos mesmo que a repor para manter um equilíbrio orgânico. Por isso, uma pessoa deve beber cerca de 1,5 litro de água diariamente. O restante será reposto com a água que ingerimos dos alimentos. E não se esqueça, é uma regra fundamental para se manter saudável e hidratado, mesmo que não tenha sede. Para complementar esta recomendação, e tanto se fala do conhecido café, que tal conhecer esta bebida como uma excelente alternativa? Mas atenção, não uma alternativa à água. No Jornal de Ciência, Tecnologia e Empreendedorismo, foi publicada a seguinte notícia, que refere que o café também reduz o risco de desenvolver diabetes tipo 2. 4 chávenas por dia pode diminuir a incidência da doença. Para além de ter um efeito protetor contra o cancro, o café pode diminuir em mais de 30% o risco de desenvolver diabetes tipo 2 se forem consumidas, em média, 4 chávenas de café por dia. A conclusão pertence a um estudo norte-americano analisado e publicado no relatório do Centro de Investigação de Medicina Baseada na Evidência, da Faculdade de Medicina de Lisboa. A investigação envolveu cerca de 12 mil homens e mulheres com idade média de 54 anos, brancos e negros e não diabéticos no início do estudo. Os resultados... O consumo de café nos 12 meses anteriores foi avaliado por questionário dietético e classificado em graus, número de chávenas por dia. Os resultados revelaram uma associação inversa entre o consumo de café e a incidência da diabetes tipo 2, uma vez que os grupos com maior consumo de café apresentavam um menor risco. E o que é que lhe parece? Água e café. Última nota. Sem açúcar. A água, aquela ideia que nós temos de beber água 1,5 litro logo de repente, não é talvez a mais acertada. Deve-se beber água ao longo do dia. Ao longo do dia, precisamente. Às refeições, entre as refeições, é muito mais equilibrado para nos mantermos hidratados durante aquelas horas todas. Até porque durante o inverno há tendência de também beber menos água, não é? Menos água, portanto a recomendação será os chás ou as infusões sem açúcar. O açúcar, que é também um problema, até por causa da diabetes, e portanto a água pode ajudar também a diluir algumas dessas coisas e a equilibrar-se nessa alimentação. Água e café, o café, enfim, que tem algumas coisas boas, ao contrário do que muita gente diz, não talvez aquele café de café forte, mas aquele café que normalmente se bebe, que não faz tão mal como às vezes se pensa então. Precisamente, pode ser uma bebida alternativa, mais uma vez, excessos não, portanto tudo dentro de equilíbrio. E dentro de um, eles aqui falam em média 4 chávenas por dia, são 4 chávenas pequenas, não é? Portanto, eu volto a referir, sem açúcar, não é beber 4, 5, 6, 7, 8 cafés, muito menos com açúcar. Mal. Até porque dizem que os grandes apreciadores do café devem não beber sem açúcar, portanto, precisamente, para apreciar o verdadeiro gosto do café. Café e água foi o nosso destaque nesta edição e nesta rúbrica. Como digo, ao longo deste mês vamos-lhe dando algumas sugestões, ou melhor, a nutricionista Rita Moraes vai-lhe deixando aqui algumas sugestões que você pode tirar se tiverem dúvidas, como disse, através por mail ou por carta para a Rádio Boa Nova e naturalmente nós aqui no programa ou através por carta lhe daremos a respectiva resposta. Estamos falados. Para a semana cá estaremos, se Deus quiser. Até à próxima semana. Até à próxima semana. Tradição com nutrição. A nutricionista Rita Moraes dá-lhe alguns conselhos e sugestões para uma alimentação saudável.